Podcast. O primeiro podcast brasileiro semanal de Team Fortress 2 começa agora, com muita informação e diversão. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a esse episódio muito curto de AVLCast. Meu nome é Stratofarius. Well, don't that beat all? E hoje, comigo temos o Izumi. May I borrow your earpiece? This is Scout. Rainbows make me cry. Over. Aê, gente. O Kakashi. Oh, there's a new angel in heaven. In hell! Olá, galera. Tudo bem? E o Jojone. You are a coward and a scoundrel. Oi. E é só isso. Por que só isso? É, por que só isso? Porque se vocês não sabem, no domingo, no dia... Dia 19, a gente gravou o episódio 5. Foi um episódio muito bem gravado, muito legal, com a discussão sobre o Soldier e tudo mais. Em resumo, o Stratos esqueceu de apertar o botão gravar. Eu apertei o botão de gravar, só que só gravou os outros 25 minutos. Coincidentemente, foi quando o Jojone entrou aqui e começou a gravar. Jojone Hacker! Oh, não! We have a hacker over here. O que aconteceu foi que a gente perdeu e a gente decidiu dividir em três episódios diferentes. Vai ser acontecer assim. Esse episódio vai ser só as notícias, o que você fez, pedaço da comunidade, discussão, servidor feedback, enquete da semana. No episódio 6, vocês vão ter só a discussão das classes Soldier e Pyro, seguido da enquete da semana. E no episódio 7 não vai ter o segmento das classes, pra gente ficar atualizado com as notícias, e pra no episódio 9 voltar a fazer tudo normal. A gente desculpa por esse erro técnico, mas é que aconteceu por problemas ruins e tristes. Mas nós temos uma coisa muito excitante pro final desse episódio, em que é uma entrevista com o Scout. Sim, ele está no nosso estúdio e ele vai falar com a gente. Só com a gente. O que é? Então vamos começar. Nem vamos fazer o que você fez. Então vamos logo para as notícias. Ok, uma coisa muito rápida é que falaram pra mim, o Altair falou pra mim muito tempo atrás, perguntou pra mim o que aconteceria se a gente teria um filme 3. Você está se perguntando, um filme? A velho filme? Sim. Há muito tempo atrás, nós decidimos gravar um filme. E foi muito engraçado. E a gente decidiu gravar um segundo filme. E foi muito engraçado. Mas eu ainda nunca fiz o que eu queria fazer no começo, que era dar uma história pro filme. Então não se preocupa. No início até que teve uma historinha, só que no segundo foi só... Segmentos random. Só que agora, random. No AVL, o filme 3, vamos ter uma história. E vamos ter mais coisas, e vai ser mais épico. E não vai demorar só um dia pra gravar. E só um dia pra editar. Eu, hein? Bom, se você está interessado em participar do AVLCast, seja como extra... AVLCast? Se você está participando do AVL, o filme 3, seja como extra, seja para ajudar no script, seja para ajudar em qualquer coisa, manda um e-mail para, olha só, avlcast@avlclan.com.br. Sim, nós temos um e-mail novo. O cara já esqueceu tudo. Hã? Quem já esqueceu? Até lá, o cara já esqueceu tudo. É, você sabe que ele pode voltar, tipo, pelo iTunes. Pode? iTunes, talvez, tem um negocinho chamado descrição do episódio. Tá aí, agora uma coisa que eu tô pensando do filme 3, seria interessante se tivesse algumas pessoas aleatórias transformadas em prop, como cenário. Seria spoiler. Divertido. Spoiler. Não é spoiler, mas, seria mas, divertido. Spoiler. Nós também vamos ter o retorno de uns bons velhos clássicos, então vocês podem ver o retorno de Monster Sniper, dos pais que falam Spy... Não, se tiver, não é mesmo. É mesmo do Super Kakashi, do Jojo, que não faz nada. Oh, yeah, Super Kakashi. O Jojo que não faz nada como Spy. Ei? O Jojo é o astro dos erros de gravação. É, o Jojo era sempre aquele Spy que aparecia do nada e começava a dar Spy Crab. Tanto que na cena do filme 2, quando. Filme 1, quando matam o Izumi. Não, quando matam o cara lá, o Izumi mata ele, chega lá o Jojo e apareceu do nada e começou a dar Spy Crab. E eu falo, mano, eu não lembro dessa eu parte, eu cheguei ali gritar com ele, mas eu falei, não, ficou muito melhor do que ficasse sem. E ficou sensacional. Ele é o cara, ele é aquele, sabe aquele cara no fundo do filme 2? Bem no fundinho que você tá vendo ele andando pelo ar, ou fazendo qualquer outra merda? Esse é o Jojo. Não, nem... É ele. Não, não vi ele não. Ah, mas o melhor erro de gravação foi quando era pra ser a cena do Kakashi, daquele negócio do cereal, sei lá. Ah, o do cereal. O do cereal foi ele real. Ele fingiu ser eu, ele foi lá pra frente. O que? Spy! Spy! Pega ele! Engraçado essa parte. Com certeza. Ah, é, foi o melhor erro de gravação do planeta. E falando sobre filme 3 da AVL, nós também vamos ter produções futuras da AVL Productions, que é o nome... Exemplo, vamos ter uma série... Como nosso objetivo com a AVL Cast é trazer informação de Team Fortress 2 para a comunidade brasileira, que é muito uma comunidade isolada, a gente pensou, vamos expandir para outras coisas. E muitos de nós também jogamos Garry's Mod. Então vamos criar uma coisa nova chamada Toy Box Ted, que vai ser vai ser uma série feita em Garry's Mod, em que vocês vão ser, sobretudo, sobre os mais novos add-ons, Toy Box, todas as novas atualizações... E possivelmente o cara que vai fazer a voz do Toy Box Ted é o Jojone. Então dá uma olhada pra você. Só HLSS, hein? Vai ser lá o Spy falando lá. Mas é claro, alguém. Se você tem alguma ideia, qualquer coisa, ou quer contribuir com o Toy Box Ted, sem contar nossas inúmeras produções futuras, que eu não vou revelar agora, só vou falar que a gente vai ter um canal do YouTube, por causa que eu vou ter meu canal do YouTube pra ver as coisas pessoais. YouTube. Isso mesmo. O canal do YouTube eu vou falar no próximo episódio, rapidinho, depois. No próximo episódio. E mandei de novo o e-mail pra avlcast@avlclan.com.br. Fodas. Simples. Bom. Me lembrou o YouTube falando. Como é que era? Assim, o Zoom tinha um vídeo que tava bombando no YouTube, não era isso? Bom. Não. O que tinha era o extrato. O vídeo do jacaré de papel. Não, tô falando. Passando, continuando, vamos lá. Não, tá bom, pode continuar. O jacaré de... Eu tô com o jacaré de papel aqui do meu lado, pra falar a verdade. Ah, não acredito. Porque o vídeo saiu do ar. O jacaré de papel tá no meu lado agora. Eu vou pegar. Mas o vídeo não está aqui no meu computador. Está aqui o jacaré de papel. O novo gnomo. Tô batendo a boca dele. Oh, não! Coitado, mano, tá matando bicho. Tá parecendo outra coisa ouvindo esse som. É uma verdade. Continuamos logo a gravação. O nome dele é Jackson, pra avisar vocês. Bom. Jackson, caixa, perfeitamente. O que será? Tá bom, pode chorar e vai. Continuando, vamos agora falar sobre um pedaço da comunidade. Pedaço da comunidade. Caixa, por que não fez a voz? Bom, o pedaço da comunidade de agora é simplesmente um vídeo chamado Beat It, que é mais uma animação de Source Filmmaker ao som de Beat It. Muito bom. E é muito foda. Muito, muito foda. It's genius. Brilliant. Brilhantemente brilhante. Eu não sei como você pode ser brilhantemente brilhante, mas tudo bem. Conseguiram fazer uma luta simulada com o Shagdaus. Ficou muito foda. É, mano, foi muito bem essa luta, foi muito bem feita. Os links estão aí embaixozinho, você pode clicar neles, no nota do show. Se você não tá prestando atenção agora, no final do show, o nosso Kakashi vai lembrar vocês disso. Sim, lembrarei. Isso. Vamos agora passando pra discussão. Bom. The Sacrifice. Sim, The Sacrifice, vamos falar sobre isso, The Sacrifice, os quadrinhos, foram lançados agora. Os quadrinhos vão mostrar o que aconteceu entre o final de Blood Harvest em Left 4 Dead 1 e o The Passing em Left 4 Dead 2. Eu acho que o único erro que eu tenho com esses quadrinhos é que eles não conseguem desenhar a Zoe. A Zoe, não conseguem desenhar ela. Então eu não vou nem ler. A Zoe sempre sai um pouquinho... Tem uma cena, um painel em que ela saiu meio que parecendo um homem. Ah, então foda-se, não vou mais ler não. Mas não quer dizer que você não deve ver. São sensacionais, a história tá muito boa, tá fantástico. Vejam agora. Blá, blá, blá. Tá bom, legal. The Sacrifice, parte 1. Sacrifice, foda. Parte 2 também foi lançado recentemente. Parte 2 foi mais interessante que parte 1. Parte 2 foi legal porque você viu outras pessoas que não eram os sobreviventes do Left 4 Dead 1, nem dos Left 4 Dead 2. E isso foi genial. Left 4 Dead 3. É, eu gostei dos sobreviventes soldados que não sabiam de nada. Depois eu leio. Puta que pariu. Eu tô começando a ler o quadrinho agora. Legal. Vamos passando pro próximo, que é... Bom, por que Alien Swarm é de graça? É uma entrevista com a Valve de uma série de entrevistas que a PC Gamer fez. E essa série de entrevistas é muito interessante, que eles perguntam por que o Alien Swarm é de graça. E a razão por que é porque eles queriam fazer um teste. Eles queriam descobrir o que aconteceria se eles lançassem todas as ferramentas para a criação de jogos, para a criação de mods com um jogo de graça. E o que eles ganhariam. Eu não jogo muito Alien Swarm agora. Não sei porquê. É um jogo muito bom. Mas é um jogo bom mesmo. Enjoa, porque é sempre a mesma coisa. Nem sempre. Bom, eu geralmente jogo com amigos, só que como amigos não estão sempre disponíveis. É, eu tô jogando coisas também. Bom, continuando. Próxima parte da discussão. Mais uma entrevista com o Gabe Newell. Ele falando por que a próxima geração de videogames vai ser difícil. Porque todo mundo sabe que a próxima geração de videogames vai ter uma limitação, vai ter uma expectativa maior. Você não pode mais dar um jogo que tem uma história boa. Você tem que ter um gráfico bom, uma jogabilidade boa. E com o jogo, como a geração de videogames vai estar evoluindo à medida que o tempo passa, vai acabar que uma hora você não vai poder simplesmente produzir um jogo independente. Bom, você vai ter que produzir um jogo independente que chegue aos níveis de jogos como Crysis. Crysis, um jogo muito famoso que fez muitas pessoas atualizarem os seus computadores do Kakashi. Só pra jogar o Kakashi comprou um i7 agora e tá jogando tudo no máximo. Caramba, eu também jogo no máximo, só que o meu não é i7. i7. Mas i7. Eu também jogo no máximo, só que eu tô com um real. O meu, sei lá, que roda mais. Ai, favelado. Tentei de copiar. Enfim, continua. Você joga com anti-laser. Ih, tem favelado o quê? Oi? Nada, calma, ignore. Tem não. A próxima entrevista também é o Valve que talvez está fazendo um jogo sobre Suor. Sim, isso mesmo. A Valve vai fazer um jogo sobre Suor e ela quer que você sue jogando esse jogo. Eu não sei como eles vão fazer isso. Mas vai ser interessante, imagina. Left 4 Dead 3. Beat, né, mano? Left 4 Dead 3. Quanto mais você sua, mais você. Mais zumbi vem. Nossa! Eu fui jogar no Wii Fit. Ok. Não sei. Esse silêncio gelado foi agora, hein, mano? Falando que o pessoal vai ser os dois sobreviventes do 1 e do 2. Os dois grupos, na verdade, vão se unir. Porra! Aí vai ser foda. Vai ser. Se for assim, vai. Vai muito. É tipo, vão aumentar o número de pessoas jogando. Pensou? 8 contra 8 online. 8 zumbis. Eles já disseram que não vai acontecer. Eles meio que perderam a chance, né? É. Eu não sei como é que eles podem expandir o negócio agora. Né? Não sei como eles conseguem, porque já tá muito avançado a ponto de eles conseguirem expandir, né? Já tá. O que tá fazendo anterior ao Left 4 Dead 1? Eu não sei se tem graça, por causa que Left 4 Dead 1 se passa uma semana depois da ficção. E aí já tá tudo. Não era duas? Não. Left 4 Dead 2 era duas. Uma, não? É. Não lembro, acho que era duas. Left 4 Dead 2 era duas. Era duas, sim. Não. Left 4 Dead 1, o jogo inteiro se passa em uma semana. E o 2? E o 2, eles também se passam em uma semana. É a segunda semana. Não, você entende. O Left 4 Dead 1 se passa na segunda semana da infecção. O Left 4 Dead 2 se passa na terceira semana. Então, e se passasse na primeira? Ah, como seria? Seria mais uma pessoa saindo correndo em pânico. Para todos. Pois é, ia ser é legal. Você podia matar a gente de verdade, pra, senão seria ficado do certo. Para todos os problemas com zumbis, leia o Guia de Sobrevivência Zumbi. que é um livro de verdade, The Zombie Survival Guide, é muito útil mesmo. Acredito. É genialmente útil. Tá bom. Existe, mas é muito útil. Continuando. Próxima parte da discussão. É Gabe New falando sobre DRM, pirataria e episódio 3. Novamente perguntaram se ia ter episódio 3. Ele não falou porra nenhuma, então todo mundo fica triste. Não, ele falou que Gordon vai pular de paraquedas e muito mais. Genial. Oh, yeah. Brilliant. Brilliant. Spoiler. Vai lá. Bom. E agora tá comendo alguma coisa? Não. Se chama digital. Tell me if you like, Gabe New was watching me. Tell me is it just on steam. Whoa, I always feel tá like... Tá bom, já deu. Oh, no! Se gostando pra meu servidor... Deus, servidor e feedback. Feedback. Feedback. Cadê o eco? A gente tem um novo e-mail, claro, avlcast@avlclan.com.br, mande seus e-mails para lá agora, sensacional, muito bom. O Kakashi gravou novas entradas e fechamentos e também novas negócios para segmentos. Só para se adequar às nossas mudanças. Isso. Porra, legal, mano. Uma nota sobre convidados, porque muitos dos episódios tem muitos convidados. Eu vou tentar... cortar o negócio dos convidados e ter só, tipo, só os apresentadores normais, porque eu não sei, eu acho que se a gente colocar muito convidado e tivesse convidados meio que do nada, tipo eu, isso, é. Tipo Jojone, ai fuck, tipo Jojone, Jojone foi meio que um cara do nada, eu ia chamar o Jojone, ia ser só eu e o Jojone. Só que aí eu chamei o Izumi, aí o Jojone voltou, aí veio o Kakashi, eu falei pro Kakashi, eu lembrei que eu tinha falado pro Kakashi, eu olhei face palm, porque agora o Kakashi também queria vir, e ficou mais fácil. Ficou assim. Ficou assim, mas tava bem legal, tá muito beleza, tudo bem. E uma nota sobre o dia do lançamento do episódio, que recentemente eu tive problemas com lançar episódios, e geralmente tô lançando muitos episódios muito próximos do dia de gravação ao vivo. Desculpa, é que eu tava mudando de programa de edição de áudio. Eu agora tô no programa da Sony. Eu tava no programa da Acústica. E o episódio vai ser lançado geralmente entre quarta-feira e sexta-feira. Por aí. Sexta-feira vai ser tipo o máximo. Se lançar no sábado é porque eu fudi mesmo. Ah, isso aqui. Continuando. Outubro, isso. Outubro vai ser um mês muito especial para a VL. Por quê? Eu não sei. Só o Pidroca sabe, né? Nem o Pidroca tá falando pra gente. Então você pode. Falar nada. Você pode ir lá no nosso fórum, em avlclan.com.br/fórum, e falar e perguntar. E se perguntar por que outubro vai ser um mês especial pra gente? E você pode postar a sua ideia do que vai ser. Né? É, pois é, legal. Muita pessoa. Eu sei que vai ser. É, vai ser aniversário da. Ixi, não vou dar spoiler. Continuando, vamos para. Enquete da semana. Que é praticamente o segmento mais. Mais foda. Amado. Do... Oh, yeah, girl. Amado até, até o segmento das classes chegar, o Enquete Semanal era um dos maiores segmentos. Os tópicos do nosso fórum estão sempre tendo muita discussão. E a Enquete Semanal que a gente teve agora era se você pudesse escolher um personagem de Fortress 2 como amigo, quem seria? Em último lugar, nós temos empatado com ninguém o Sniper, com 0 votos. Coitado. Que delícia. Depois. Porque ele fica botando mijo num potinho enquanto atira na cabeça dos outros. Depois. É mesmo. Temos 4 empatados. Temos o Soldier, o Scout, o Demoman e o Spy empatados com 1 ponto. Yeah. Depois temos o Médico e o Heavy empatados com 2 pontos. Poxa, eu queria ter o Heavy. E temos o Pyro e o Engenheiro empatados em primeiro lugar com 3 pontos. Mas. E o Demoman? O Demoman acabei de falar que ele precisava com 1 ponto só. Coitado. Bom, se vocês não se lembram, quando a gente grava ao vivo, a gente sempre faz uma enquete no chat, mas não tem chat agora. Então a gente faz. Então deixa, mas quem ganhou quando a gente gravou com o chat foi o Engenheiro. Yeah! Ele ganhou. E parabéns, engenheiro. Você aê, mano. Tu não quer ter engenheiro comigo. Agora nós vamos para a enquete semanal dessa semana. Uma enquete muito controversial. Tá tendo muita discussão agora. Que é a enquete é qual foi a melhor update de Fortress 2. Yeah! Como eu falei no fórum, a minha opinião foi o Demon Man contra Soldier. Que foi meio que um update muito diferente. Por causa que essa update foi meio que um update que você não tinha que ficar sentado esperando. Tinha que jogar pra ganhar os itens. Isso. Mas eu votaria, a maioria dos votos até agora estão muito espalhados. Eu votaria pra update do Pyro, porque foi praticamente a primeira, não foi? Foi do Magic. Foi ela que começou. E eu falaria que ela foi a melhor update, porque foi ela que começou tudo. Mas é claro, as pessoas discordam de mim. E você também pode votar nas updates. As opções que você pode votar são Scout Update, Soldier Demon Man Update, Pyro Update, Medic Update, Heavy Update, Engineer Update, Sniper Spy Update, Classless Update e Halloween Update. Yeah! Lá no fórum, avlclub.com.br/fórum, sessão da VLCast, tópico enquete semanal para 19 de setembro. E vote e comente, porque a gente vai ler nossas opiniões ao vivo. Bom, yeah. E agora chegou a hora tão esperada por todas, e que nós vamos, obviamente, falar com o Scout. Ele está aqui no estúdio conosco para uma entrevista. Isso mesmo. Então, senhor Scout, quer chegar agora? Chame ele aí. Vem aqui, Scout. Ok, Scout. Olá, tudo bem? Yeah! Olá, olá. Se introduza, se introduza. I'm a force in nature. Yeah, o cara é foda. Vocês têm alguma pergunta pro Scout? Bom, Nakash, pode... Do it! Eu tenho uma pergunta que me deixa bastante curioso. Yeah! Em um vídeo que o senhor Spy, revela que ele teve relações com a sua mãe. Isso é verdade? Boo! Freaking unbelievable! Não! Isso é verdade mesmo? Bom, isso é mesmo? Então tá, se você diz que não é verdade, eu vou acreditar, porque... Mas enfim, ele tem fotos para provar. Não! Ele tem, tome as fotos, veja as fotos você mesmo. I'm dying here! Tá bom. Essas fotos? Só que eu quero te perguntar, né? Yeah? Eu tenho uma pergunta. Faça sua pergunta, Isuri. Depende. Acho que eu vou perguntar uma coisa. Posso? Pode. Yeah! Beleza, é assim. Não sei, acho que a voz do Spy, quando ele domina alguém, tipo, se ele dominar o Scout, por exemplo, acho que ele vai falar alguma coisa de... Eu acho, viu? Alguma coisa de virgem. Ah, deve ser alguma coisa lá de Scout é virgem. Não! Não! É verdade? Hey. Não, é verdade mesmo ou não? Não! Tá bom, isso aqui é tirar essa dúvida. What was that crap? Beleza. What the hell is your guy's problem? This is a real freaking embarrassment. Não, calma. I'm batting não. 1000! Você tem... Calma, calma. Nossa, o cara tá ficando bravo. Tirei daí. Alguma pergunta? Jujuri, você tem uma pergunta? Yeah, do it! Deixa eu pensar. Vamos ver, o que você prefere? Kate a cola ou Bonk? Não! Ai, meu Deus. Do you have any idea? Any idea who I am? I mean, do you even know who you're talking to? Basically, claro. Kind of a big deal. Grass grows, birds fly, sun shines, and brother, isso, I hurt people. Isso não tá respondendo a pergunta. That's what I'm talking about! Mas não tá respondendo a pergunta. I don't even know where to start with you. Ele perguntou o que você prefere, Kritakola ou Bonk? Stupid, stupid, stupid! Ele não quer revelar. Quer revelar essa resposta. What the hell was that crap? You got anything smart to say now? I cannot believe this. Oh, meu Deus, eu não acredito, você não pode falar? Não pode falar com essa seu drink favorito? No! É porque são de duas empresas diferentes. É. Não, não é mesmo? Ele não pode falar. Ele não pode falar propaganda, não pode falar. É mesmo, propaganda. E ganha por isso, né, safado? Running circles around you! Não, você vai ficar do meu lado. Esse scout nunca foi meu preferido. Não! É, não mesmo. Eu acho que você... Okay. Okay. I'm a force of nature. No, seriously, you all suck. No, você está errado. Yeah. No, seriously, you all suck. No. This is a real freaking embarrassment. É só tu que tá aqui sozinho e tá falando merda com a gente? Tu acha que tu é quem? Só porque tu é scout, um personagem do Team Fortress? Cala tua boca aí que agora é eu que tô falando. Cala a boca. Não, vai embora daqui, cara. Eu quero mais te interpretar. Ah, scout, por favor, cala a boca, vai. Por favor, mano. No, seriously, you all suck. Caralho. This did not just happen. Você pode, por favor, tirar? I broke your stupid shit, moron. Okay, this does not look good here. Pô, chama a segurança. Não. All right! I cannot believe this! Só uma última pergunta. Eu posso perguntar? Do it! Ok. Se você matasse alguém agora, o que você falaria? You got owned! Pode sair daqui. We are screwed! You've got to be kidding! Não, a gente não tá brincando. Não. Você acabou de... Já causou muito problema aqui, pode sair. Stupid! Tô me controlando, velho. Is anybody even paying attention to me? Pô, você tá sendo entrevistado. Ah, mano, mas você viu que já causou muito problema. O que tá acontecendo? Você não consegue fazer o negócio segurando aqui. I broke your stupid crap, moron. Não, você não solta esse microfone. Yeah. Solta esse microfone, filho da mãe. No! Solta ele agora. Solta. Ah! Vai, nossa, vai. Tá tocando fogo? Oh, I'm burning! Fire! Ô, louco. Ah, deixa ele fritar. Me desculpem. Só tivemos... Desculpa, não teve como problemas com esse moleque. Que moleque. Ao menos no próximo episódio nós vamos ter o Heavy, talvez. Ou talvez não. Nossa. Não quero nem saber. A experiência agora não foi muito boa. Eu acho melhor a gente acabar por aqui. Senhoras e senhores, eu também acho melhor. Telecast, pelo Izumi, pelo Jojone, pelo Kakashi, por mim, Sassofários. Tenha uma boa noite. Falou, gente. Ou bom dia. Falou. Este foi mais um episódio do Velicast. Todas as músicas usadas aqui pertencem a Valve, WeCreateStuff.com e Arthur Slanian. Não se esqueça de visitar avlclan.blogspot.com para ver as notas do show. Mande um e-mail para avlcast@avlclan.com.br, deixe um comentário no iTunes ou no nosso fórum em avlclan.com.br/fórum. Falou! Puxa, meu Deus, aquele scout era um chato. Não, me fala, eu tava quase quebrando o cara dele. Mas o cara entra aqui, ele acha que ele pode te mandar no negócio e fica... Só porque ele é um personagem do Team Fortress. Claro, mas é famoso. Eu nem jogo com ele. Eu nem... O Capelão já saiu daqui e pegou fogo. A gente já falou dele antes, vocês sabem como é que a gente acha dele, a gente acha ele um retardado. Só foi esse. Hã? Sei lá. Alguém ouviu? What? Scout não voltou não, né? Não, eu juro que foi. Deixa eu ver. Não tem ninguém aqui. Ai, meu Deus. É o Ben. Eu sei que foi o Gnomo. Espero que ele não tá aqui. Eu... Play ball! Não. Tá aqui, pariu. Agora você... Ah. Não, sai daqui. Man, your skull's so soft, you're making this easy. O que você tá fazendo? Não, tira ele daí, vai, por favor. Fatty. Não, tira ele. Pop, how long does it take to beat a moron to death? Bam, sorry, time's off, you're dead. Bonk. Não. 1000. Ele vai esmagar o estacionamento se alguém não fizer algo. É isso, só mais. Pois é. Boa noite, tchau. Tô saindo, acabou a hora do look meu. Look at me, look at me. You também, salve ele. Foi um prazer participar. The freaking scout's a spy. The freaking soldier's a spy. The freaking heavy's a spy. That freaking pyro's a spy. The freaking demo's a spy. That spy ain't one of us. That freaking medic's a spy. That freaking sniper's a spy. That freaking hard hat's a spy. Ok, seu filho da mãe. Você pediu. Vem aqui. Não, você vem aqui. Medic! Não. Doc! Ai, meu Deus, eu nem ver. Vem aqui. Medic! Get over here and help me defend. Sai aqui. Ixi. Sai. No! O que aconteceu aí? Eu não sei, o filho da puta quis entrar aqui, quis bater em mim, ficou batendo em mim, filho da puta, eu mostrei pra ele. Ai, eu mostrei pra ele. Ai, ele. E ele saiu correndo que nem o bichinho, coelhinho. E aí? Que isso, cara? Eu não sabia o que você mostrou pra ele. Oh, não! Hã? Nada. Eu acho melhor a gente acabar por aqui. Boa noite.